Boa noite, Espaço Mundo. Boa noite, Varadouro. Hoje, uma noite muito especial. A banda Razamat está fazendo sua turnê, a Tour Sobre a Terra, com patrocínio do FIC, Fundo de Incentivo à Cultura do Estado. E o Centro Cultural Espaço Mundo tem o prazer de receber essa turnê aqui em João Pessoa. Com vocês, Razamat! We'll be right back. Simbora, espaço mundo!